cursinho popular Carolina Maria de Jesus Educação Libertadora do campus Lagoa do Sino da UFSCar está realizando uma campanha de financiamento coletivo para a impressão do material didático a ser utilizado pelo grupo de estudantes que frequentam o cursinho em 2017. Criado no ano passado, o cursinho já colheu os primeiros resultados com ex-alunas e alunos habitantes de Buri, Campina do Monte Alegre e Angatuba, agora sendo estudantes da UFSCar e também de outras universidades. Para falar sobre a região onde o cursinho está inserido e seus objetivos, Luína Almeida conversou com Leonardo Niero, um dos coordenadores do cursinho popular. Vamos ouvir. Leonardo, por favor, explica para nós quais os objetivos do cursinho popular e em que contexto que ele acontece na região de Buri do campus Lagoa do Sino. Bom, pessoal, para todos os ouvintes aí da rádio, é um prazer estar tendo esse espaço, né, para apresentar o nosso cursinho popular. Gostaria de dizer, né, que a nossa região aqui onde o campus da UFSCar Lagoa do Sino está inserido é uma das regiões mais pobres do estado, né, aqui é conhecido como Ramal da Fome. Então, né, para quem não tem essa visão da região, né, a educação aqui é extremamente precária, né, então a gente está tentando fazer um trabalho para que a universidade atenda, né, as demandas aqui da região, né. Então é uma região muito grande com poucos cursos, né, com poucas universidades públicas. Tem trazido esse debate do cursinho popular para fazer com que os jovens da região consigam ter um melhor preparo para entrar no Enem, né, consigam entender que a universidade também é para eles, né, que a universidade não pode ser só... destinada, né, às classes altas, né, às elites brasileiras, mas que ela também, né, ela tem a sua função social de abarcar a população, né, de trazer as questões sociais, né, de entender o território, né, de fazer com que as pessoas da comunidade aqui participem, né, do campus, né, participem da vida universitária, né, se formem, né, tem engenheiros, biólogos, administradores aí pela região trabalhando, né, em prol da população. É um trabalho muito interessante, né, esse nosso aqui do cursinho. Tem 120 alunos, né, então é uma quantidade de alunos para a região muito grande. A gente trabalha em três cidades, Buri, Angatuba e Campina, são 40 alunos de cada cidade. A equipe do cursinho tem 60 pessoas, né, todos voluntários. Então a gente tem, né, tem uma demanda para trazer um conhecimento de qualidade muito grande, né. Tem uma demanda para conseguir fazer com que os alunos tenham melhor preparo para prestar a prova do Enem. E a segunda linha de objetivos é a questão da formação crítica, né, de compreender a sociedade, né, de compreender os problemas da sociedade, entender que a educação está, né, precarizada dessa forma, né, no nosso país, no nosso estado, né, e que isso é um projeto, né, de educação, né, que os nossos governos têm tido, mas que, né, só a partir da luta, né, da mobilização, entendendo, né, as contradições aí da sociedade, da educação, que a gente consegue mudar, né. Buri, Angatuba e Campina, né, que são as cidades que têm alunos no cursinho, as três cidades estão, né, bem níveis bem baixos de DH, né. Então a gente tenta trabalhar essa questão regional também, né, que aqui é mais evidente, né, as contradições da educação principalmente, né? Então a gente tenta fazer esse trabalho de entender, né, um pouco da região e tentar influenciar isso positivamente, né? Então trazendo um ensino de qualidade aí para os alunos. E qual o significado do nome, né? É Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus Educação Libertadora. A gente coloca ele como popular porque é isso, né? É algo que vem de nós mesmo, né? Da educação popular, né? Do povo ensinando o povo, né? Então, essa é um pouco da visão dele ser popular. E o nome, né? Quando a gente pensou aí no Carolina de Jesus, a gente... Né, quem eram as pessoas que eram homenageadas aí em ruas, em estradas, em praças... E a gente viu que várias dessas pessoas que eram homenageadas eram pessoas que, na verdade, tinham trazido malefícios, né, para a população, para o povo, né? Então a gente tem alguns exemplos, né, da rodovia dos Bandeirantes, rodovia Anhanguera, rodovia Raposo Tavares, que passa aqui do lado, que foram, né, na época da colonização brasileira, foram bandeirantes e que, né, dizimaram, né, diversos povos indígenas, diversas aldeias, né? Então foram pessoas que foram algozes, né, na nossa história e que tiveram suas homenagens, né, em nome de rodovias. Então esses são alguns exemplos, assim, né, de quem são as pessoas homenageadas, né, nos monumentos públicos. E a gente quis, pro cursinho, ter uma outra visão, né? Então a gente falou, não, a gente precisa homenagear alguém que, de fato, tenha tido uma história positiva, né, pro povo, uma história positiva pra gente, né? Então a gente escolheu o nome da Carolina porque ela foi uma pessoa, né, que se... Basicamente ela aprendeu a estudar sozinha, né? Ela era catadora de lixo e aí no seu trabalho cotidiano ela achava alguns livros, achava alguns cadernos e ela começou a escrever, né, por conta própria, né? E seu, ela, o livro mais famoso dela, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, ela conta, né, a rotina, né, que ela tinha na favela. Ela morava na favela do Canindé, lá em São Paulo, e aí ela conta, né, a dificuldade da vida, né, a dificuldade, às vezes os filhos pediam comida e ela não tinha, contava a realidade dos vizinhos, né, então várias coisas, e o livro dela foi um best-seller, né, foi lançado na década de 60, e aí ele se tornou, assim, algo, um livro que foi conhecido mundialmente. A gente falou, ah, vamos homenageá-la, né, no sentido de resgatar um pouco dessa história dela, né, para dentro do cursinho, para que ele sirva de inspiração para os alunos, né, e que muitas outras Carolinas surjam aqui desse processo. E a questão da educação libertadora é isso, né, que a gente coloca que a educação seja algo que consiga atuar, né, na sociedade, né, que através da educação a gente consiga mudar um pouco o panorama social que a gente tem hoje no Brasil. Leonardo, vocês estão com uma campanha de financiamento coletivo para adquirir apostilas que serão usadas pelos alunos do cursinho, que a gente viu que tem todo um contexto aí de transformação de vidas, de acesso à educação. Como que surgiu a ideia dessas apostilas? Bom, o nosso cursinho, né, ele se iniciou em 2016 com as aulas, né? Lógico que a ideia já é um pouco mais antiga, mas as aulas, né, de fato, começaram no ano de 2016. E a gente começou, vamos dizer assim, na linguagem popular, a gente começou na raça, né? Então a gente não tinha material, não tinha uma estrutura muito boa, a gente só tinha os professores, os voluntários que falaram, não, vamos tocar o projeto e vamos aprender com essa construção. Né? E aí, ao longo da construção, né, do cursinho, do cotidiano, a gente percebeu que uma demanda muito grande que a gente tinha era de alimentação, né? Muitos alunos, né, não têm condições de trazer lanche de casa, né? E não têm condição de comprar o lanche, então a gente falou, a gente tem que garantir isso para os alunos, né? Já que as aulas são totalmente gratuitas, né? Lógico, mas para além disso a gente precisa dar outras condições, né? Não é só trazer o aluno, né? Só que uma outra demanda financeira muito grande nossa é a questão das apostilas, né? O material didático é muito importante, né? Então muitos alunos não têm uma rotina de estudos, né? Não tem um planejamento, né? Não sabe como estudar, o que estudar, né? Então as apostilas ajudam muito, assim, nesse planejamento dos alunos para conseguir, né, definir. Então isso dá um norte, né, para os alunos, as apostilas. A gente conseguiu uma parceria, né, com a Unesp e com o cursinho Bolungo, né, que eles tinham material próprio e eles cederam esse material para a gente usar também, né, então é um material livre, mas a gente não tem o dinheiro para impressão. Então, a gente fez uma conta por cima que cada apostila sairia aí por R$130 por aluno. Né? Então, são 120 alunos. Né? Quando a gente fez o projeto do Catarse, né, para esse financiamento coletivo, a gente estava esperando 90 alunos. Então, a gente pegou 30 alunos a mais. Né? Então, esse dinheiro também subiu, mas é algo que a gente precisa para esse ano. Né? A gente está batalhando aí para divulgar e fazer com que as pessoas, né, compartilhem, né, e doem, né, um dinheiro para a gente, para a gente conseguir imprimir essas apostilas. Apostilas ajudam muito, então ajudar muito a gente nesse processo. Então, para quem está ouvindo, né, primeiro divulgar aí o nosso Facebook, que é Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus Lagoa do Sino. Se vocês quiserem, né, no Facebook tem o link para o Catarse, né, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Então, quem puder nos ajudar com qualquer valor, a gente agradece muito, né, porque a demanda é alta. Então, aí para os ouvintes, quem puder dar uma olhada lá no Facebook, né, ou quem se interessar, quiser entrar em contato conosco, a gente fazer esse apelo aí para que vocês possam nos ajudar e que esse projeto aí se estruture cada vez mais e que os jovens aqui da região tenham cada mais condições aí de acessar a universidade. Obrigado, Aluína. Obrigado ao Leonardo pela entrevista. Então, vale repetir. As pessoas interessadas em contribuir com o Cursinho Popular Carolina Maria de Jesus podem acessar a página do financiamento coletivo em www.catarse.me/financie_o_carolina. Participe e contribua com a democratização da educação. O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Rádio Fiscar Notícias.